mentira. Eu sou aquela raiva que você não queria passar. Aquela página Jardim Jardim e a participação especial do Guilherme Benuta, hein? Aqui no Play Sertanejo também PPA, Pedro Paulo e Alex. Ainda teve Vitor e Luan e você curtiu ainda o Murilo Rufi junto com o Henrique e Juliano, desejando eu, fechando a nossa primeira hora juntos nesta quinta-feira, dia 19, em quase sextou, contagem regressiva para a chegada também do Natal, mas e também chegada na segunda hora de hoje que tá especial, vai ter Zé Felipe, Marcos e Belucci, Edson e Hudson, a nata do sertanejo tá chegando daqui a pouquinho aqui. O Play Sertanejo volta já. Clube FM. Pessoal, vamos começar o nosso amigo secreto. Quem é que vai primeiro, hein? Quem tá feliz aí? Olá pessoal, aqui é o Daniel. Quero aproveitar essa oportunidade nessa data tão importante do ano e mandar um grande abraço a vocês e desejar um Feliz Natal, cheio de paz, de muito amor e de muita esperança. Feliz Natal! Feliz Natal! Clube FM! Sextou e tem ofertas Faveta. Energético Bali 473ml, 4,99. Coxa sobre coxa de frango sem osso, 16,90 o quilo. Linguiça calabresa Soft Pig, 19,90 o quilo. E a oferta especial: cerveja Poti Puro Malte lata 350ml, 1,79. Beba com moderação. Todo mundo compra no Faveta. Só na Faveta você compra numa boa. Artista que você gosta. Aqui é o Diego. E aqui é o Vitor Hugo. Na sua rádio. Clube FM. Óticas Carol informa a hora certa. 9:01. A Óticas Carol tem presentes inesquecíveis para você neste Natal. Em compras a partir de R$200, você concorre a um carro novinho por dia. São 24 chances de ganhar. Não perca! Natal inesquecível com presentes para todos. Você vê na Carol. Em Araras, Praça Barão de Araras 282 e Rua Tiradentes 324 Centro. Acesse www.radioclube.com.br, o site da Clube FM Araras. Clube. Quer fazer um Natal especial? Ho, ho, ho! Então participe do Natalzão da Clube FM e concorra a um Pix de R$1.200 para curtir a festa do seu jeito. Como participar? Fique de ouvido na programação da Clube e quando ouvir a vinheta... Valendo o quiz natalino da Clube. Ligue para 3541-1265. Responda corretamente a nossa pergunta natalina. Acertando, você ganha na hora um número da sorte para concorrer ao prêmio. Cada ouvinte pode participar ao vivo até duas vezes durante toda a campanha. Sorteio final dia 23 de dezembro. Não perca essa chance. O Natalzão da Clube FM está pronto para fazer o seu Natal muito mais feliz. Participe e boa sorte! Clube FM. Natalzão da Clube. Oferecimento. JP Paulinho Seguros, você sempre seguro. Tubarato Brinquedos, o mundo da diversão. Restaurante Ana, sabor e qualidade é aqui. Faveta Supermercados, todo mundo compra no Faveta. Maria Ferreira Moda Íntima, qualidade, variedade e preço justo. Casa de Carnes Martins, 3 lojas em Araras. Consone, assistência familiar, 15 anos de amor e cuidado. Nosso Lar, variedades, lojas com mais de 30 mil itens para o seu lar. Galassi Gás e Água, a entrega mais rápida e segura da cidade. Nato Veículos, o maior estacionamento da cidade. Via na Ótica, bem ao seu estilo. Natalzão da Clube. Natal que encanta o seu fim de ano. Você celebra aqui. Clube FM. Vamos curtir muita música boa e um montão de prêmios. Vem celebrar com a gente. Feliz Natal. Clube FM. Gente louco, 328, 101,7 MHz. Rádio. agora. Deu play no sucesso. Play Sertanejo. Salve, salve, simpatia. Já estamos de volta no seu Play Sertanejo, o seu programa sertanejo de todos os dias, levando muita moda de qualidade pra você. É hora de Léo e Júnior. Play Sertanejo. Bora pagodinha com Léo e Júnior. A oitava letra do alfabeto é H. Se liga. E o grande amor de Julieta é Romeu. Tá certo. A oitava letra do alfabeto é H. E o grande amor de Julieta é Romeu. E o diminutivo de coração é coraçãozinho. Eu sei, não faz. Eu sei, não faz sentido. Mas fala aí pra mim tudo juntinho. Meu coraçãozinho, oh, oh, agarro meu coraçãozinho, oh, oh, e leva pra sua vida, ai, ai, ai, e leva pra sua vida. Agarro meu coraçãozinho, oh, oh, agarro meu coraçãozinho, oh, oh, e leva pra sua vida, ai, ai, ai, e leva pra sua vida. Só tô te dando uma dica. Oitava letra do alfabeto é H. É o H, vai, vai contando, é isso. E o grande amor de Julieta é Romeu. E o diminutivo de coração é coraçãozinho. Eu sei, não faz sentido, mas fala aí pra mim tudo juntinho. Agarro meu coraçãozinho, agarro meu coraçãozinho, e leva pra sua vida, ai, ai, ai, e leva pra sua vida. Agarro meu coraçãozinho, agarro meu coraçãozinho, e leva pra sua vida, ai, ai, ai, e leva pra sua vida. Agarro meu coraçãozinho, agarro meu coraçãozinho, e leva pra sua vida, ai, ai, ai, e leva pra sua vida. Só tô te dando uma dica. Só tô te dando uma dica. Quero ver vocês, vai. Agarra o meu coraçãozinho. Play Sertanejo. Coração mesquinho, só pensa nele próprio. Mal sabe que as escolhas dele enlouquecem minha cabeça. Meus olhos choram rios de tristeza. Pobre de mim, tendo que pagar com juros o boleto do abandono. Coração autoritário tá achando que é meu dono. Que ama quem quiser, quando quer, sem me consultar. Me mata de uma vez, que eu tô bebendo por três. Tô só o bagaço, fazendo fiasco. Me mata de uma vez, tô chorando há mais de mês. Virei um fracassado, dignidade eu joguei no mato. Mas que culpa tenho eu, se o coração só ama quem não ama eu. Céu, e pra cantar com a gente, César Menotti e Fabiano. Me mata de uma vez, que satisfação. Pobre de mim, tendo que pagar com juros o boleto do abandono. Coração autoritário está achando que é meu dono. Que ama quem quiser, quando quer, sem me consultar. Me mata de uma vez, que eu tô bebendo por três. Tô só um bagaço, fazendo fiasco. Me mata de uma vez, tô chorando há mais de mês. Virei um fracassado, dignidade eu joguei no mato. Mas que culpa tenho eu, se o coração só ama quem não ama eu. Me mata